Welcome to CBGB's! E todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais punk que você já ouviu! Eu sou o Ok Tok e trago novamente Carra aqui para este DeLorean. O Zequinha do DeLorean retorna gloriosamente à direção. Voltando com um programa especial sobre um dos maiores tempos do rock and roll de todos os tempos. É isso aí, galera. Nós estamos falando do Country, Bluegrass and Blues and Other Music for Uplifting Gourmandizes. Fugo CBGB, para quem não conhece, a meca do punk rock de todo mundo. Do punk rock, do blues, do country blues. Enfim, quando o CBGB foi aberto por um músico que pretendia abrir um espaço para que fossem apresentadas músicas de diversos estilos sem restrições. Então, por isso, esse nome comprido, esquisito, cheio de sigla, como os ingleses e os americanos adoram. Agora, uma pergunta. What a Damn Gourmandizers. Não faço a mínima, só sei que a galera chamava o OMFUG de Oh My Fucking God. Faz sentido. Brincadeira sugerida pelo Hilly Crystal, o fundador do CBGB, em 1973, num bairro de merda, pobre, fudido de Nova York, onde começou lá aquele clube pé de chinelo, sujo, maldito, aonde muitas bandas começaram ali, cara, bandas que você vai ouvir aqui nesse programa, começaram seus primeiros shows ali. Esse palco do CBGB's é para todas essas bandas o que o Cavern Club foi pros Beatles. Não só muitas bandas começaram no CBGB's, mas outras se consolidaram no CBGB's. Bandas que vieram, inclusive, do outro lado do Atlântico, como nós vamos mostrar mais adiante aí, nesta poderosa e punk edição da Máquina do Tempo. É isso aí, galera. Te prepara, porque esse programa aqui é uma edição pra macho. Não tem musiquinha bonitinha nesse programa de hoje. Se você tem algum problema do coração, meu amigo, espere pra semana que vem, porque a gente vai começar a porrada logo depois dos e-mails. E-mails com camisa de flanela, meu menino. E-mails do episódio com Marcelo Salgado sobre grunge. Não tinha como ser menos que um sucesso. Mas teve tanto e-mail que eu vou ter que deixar alguns de fora. Mais do que o normal, inclusive, porque esse programa está muito grande. Galera, desculpa aí por não ler o e-mail de todo mundo aqui no ar, mas com certeza todos foram lidos aqui. Serão respondidos em breve para cada um de vocês. Fiquem tranquilos. Valeu mesmo aí por toda essa receptividade do programa de grunge, que foi um sucesso aqui. Muita gente falando que foi uma nostalgia. Dia que foi assim. Lembrando adolescência. Foi muita gente falando assim com muito saudosismo, né? Foi. Eu, por exemplo, relembrei minha adolescência com o programa. Olha aí. Você gostou? Gostei muito. Lembrei dos tempos de colegial, final do ginásio. Perdão, era. Não saía ali do meu Discman, né? Todo mundo teve Discman. Não tem jeito, na época pré-MPT. Quem falou com muito saudosismo aí também foi o Francisco P. da Costa, o Fogo Tisco, não é isso, mano? Isso, o primeiro e-mail dele, ele é o Francisco P. da Costa, de 26 anos. Ele fala aqui quem fala é o Tisco, citado no podcast pelo seu convidado, o ilustre Marcelo Salgado, né? Ilustríssimo, um abraço. Gostaria de passar esse link pro pessoal, que pra mim representa muito o espírito do grunge, mas principalmente dessa banda que aprendi a venerar. Nesse show, Ed Vedder deixa claro qual era a mensagem que o Pearl Jam queria passar, algo que as bandas predecessoras tinham deixado de lado. Eram as experiências pessoais de vida. Acho esse vídeo bem claro. Já busquei o vídeo legendado pra que todos possam entender. Ele manda o link, que vai estar lá no post. Com certeza. E termina aqui. Obrigado, que toque por voltar a uma época que pra mim foi muito, mas muito importante. Acredito que pra muitos da minha idade também. Eu tenho 26 anos. Pô, fico feliz assim ouvir e-mails como esse, em ler e-mails como esse, cara. Ver que a galera realmente se emocionou. Eu não esperava que o grunge fosse causar esse tipo de reação em vocês. Eu pensei que ia ser só mais uma curiosidade pra galera mais nova que não conheceu, que ouve falar do tal do grunge, mas nunca o vivenciou. Fiquei muito, muito feliz, cara. Obrigado a você por mandar esse e-mail aí. Obrigado a todos vocês por mandarem e-mails semelhantes ao do Tisco, cara. Fiquei muito comovido. É que pra galera de 20 e alguns anos é bem nostálgico mesmo, como ele falou. Acho que pra quem de 26 anos como ele deve ter pego bem essa época. Eu peguei mais pro finalzinho, assim. Peguei um pouco na metade da minha adolescência, assim. Mas ele, a idade dele deve ter pegado em cheio o período, né? Com certeza. Ele e eu também peguei. Leandro também pegou essa época aí em cheio. É onde a gente conheceu Nirvana. Entre outras. Ah, lá vem e-mails de reclamação, né? Lá vem e-mails de, como diz o Marcelo, mais e-mails de nós falando. Mas isso é passado, isso já foi no programa passado. Vamos deixar isso de lado, que o assunto aqui hoje é punk rock do CBGB. Antes de partir pro programa, temos um segundo e último e-mail aqui. É, o e-mail de um grande amigo meu aqui, o Rafa. Ele começa assim: fala, Mr. Oxtox, tudo certo? Primeiro, deixa eu me apresentar. Sou o Rafael, guitarrista do Mercúrio Cromo, uma banda independente aqui de São Paulo, e sou amigo da Vanessa, a Vossa Senhora. Só se aproveitando, né, de que a sua amiga está fazendo participação especial aqui, né, no Máquina do Tempo, pra ficar mandando e-mail. Mas tudo bem, deixa estar, tá beleza. Dessa vez passa. Isso, Rafa, muito esperto, continua assim. Confesso pra ti que não tenho a menor paciência pra ouvir podcast. Conheço alguns, os mais famosinhos, mas não ouço nenhum. Quando a Vanessa divulgou o Acaí, seu podcast novo no Twitter, fiquei curioso. Ouvi e curti. Obrigado, continue ouvindo, assim no feed. Em breve o terceiro episódio. O Máquina do Tempo eu nem conhecia. Conversando com a Vanessa outro dia, comentei que eu vi o Acaí, achei legal e tal. Aí ela falou pra eu ouvir o outro podcast que você faz com outro cara e também fala de música. E ela estava provavelmente lendo os e-mails. Prometi que ouviria. Cara, peraí. O outro cara, por favor. O outro cara tem nome. É Leandro Bucol. Ele é parceiro meu, criador dessa bagaça toda aqui. O Bucol vai ficar puto, né? É porque ele não ouviu nenhum programa com o Bucol ainda, porque o Bucol tá de pele. Aí, eu recomendo você ouvir os primeiros, desde os primeiros. Tudo bem que a qualidade do som lá tá horrível, a gente ainda tava testando aí método de gravação melhor. Mas, cara, Leandro Bucol, criador aqui, piloto desse DeLorean, junto comigo. Confira o trabalho dele, o gosto musical do cara, que é refinado. Apesar de não gostar de Bob Dylan, mas tudo bem, isso é outro papo. Puta coincidência, logo depois você lança a edição especial sobre grunge. O som do Seattle tem sido o principal responsável pela minha formação musical nos últimos 10 anos, tenho 24 hoje. Vou até contar um caso que tem a ver com assuntos. Meus anos de colegial, entre 2001 e 2003, fazia parte de um grupo de meia dúzia de gatos pingados lá da escola pública que ouvia rock. Levávamos violão e estávamos tocando no intervalo. E uma coisa que era bem legal é que cada pessoa dessa turma tinha um gosto musical pessoal diferente. Tinha o metaleiro, o punk, o gótico e o grunge, também conhecido como este que vos fala. Rafael, também vivi essa coisa de fazer parte de uma gangue de roqueiros dentro de uma escola pública que só ouvia funk. Meu Deus. Aí ele continua que ele era a única pessoa na escola que usava All Star, bermuda e camisa de flanela. Ah, camisa de flanela! Como 80% dos alunos não ouvia rock. Dentro desse, outros 80% nem tinha ideia do que as palavras Spur e Jam significavam juntas. Todo mundo zoava a minha roupa de caipira. Tu tava sempre na festa junina, né, cara? O ano inteiro pra você era julho. Mas era bem legal. Foi uma época que curti pra caramba e fiquei lembrando enquanto ouvi o programa. Como a intenção foi contar um pouco da história e apresentar as principais bandas do movimento grunge, acho que vocês cumpriram bem o papel. Nem tenho muito o que comentar, a não ser parabenizá-los pelo formato e a dinâmica da edição, que faz com que o podcast não fique cansativo. Agora fiquei curioso para ouvir outro podcast, Pode Comer. Nesse, pelo jeito, a discussão é mais profunda. Já baixei e vou tentar ouvir nessa semana ainda. É, o Pode Comer, ele não tem música, né, pra atrapalhar o papo. Então, ele... a conversa se desenvolveu mais. Não, por favor, não se ofenda com possíveis opiniões a respeito... de Nirvana, partidas de Marcelo Salgado. Eu não tenho nada a ver com isso, o programa é dele. Ah, não tem nada a ver com isso. Eu não, o programa é dele. O podcast é dele, se pode comer ou não pode comer é ele que responde. Eu não sei mas, de nada. São críticas, mas são críticas assim, muito educadas, muito respeitosas. Ainda vou falar isso pra ele, mas Marcelo Salgado é o podcaster mais elegante da internet. Ele sempre faz críticas muito educadas. É claro, ele é um gentleman, né? Quase um lord inglês da podosfera brasileira. Pois é. Ele continua aqui, parabéns pelo podcast. E depois vou mandar material novo da minha banda, que é o Mercúrio Cromo. Ele coloca aqui o link do site e fala que se for rolar algum programa com bandas independentes, quero ver minha banda lá. Abraço, Rafaela Rua. Só pra você que é ouvinte novo, tá embarcando agora no DeLorean, vou botar aqui nesse post um link para o nosso histórico programa de bandas independentes que eu e Leandro Bucol fizemos no ano passado, pra você ouvir, pra você curtir, ver o que rolou de banda independente. A gente ficou fazendo uma puta campanha pras bandas independentes mandarem seu material e já recomeçamos essa campanha aqui no início do ano. Bandas independentes, mandem seu material para podcast@ maquinadotempo.blog.br pra gente fazer o Bandas Independentes 2, que vai sair lá pelo segundo semestre. Rafael, você também está convidado, manda aí o material do Mercúrio Cromo, já vou acessar o seu site, vamos ouvir aí o seu som entre os outros, que já tem gente mandando pra caramba, já tem e-mail pra caramba aqui de material de site, de MySpace, de Facebook, da galera mandando o som das bandas independentes pro próximo programa. É o último e-mail pro programa? Chega de papo e bora pro punk do CBGB, começando com Television tocando See No Evil na Máquina do Tempo. Hitchhiked away across USA.

Okay, buddy, let's back up now, huh? Let's back up. Let's everybody just back up. Give him a little bit of room, okay? A little bit of air. It's okay. I know CPR. I know CPR. Thing, I think I love you, but I wanna know for sure. Come on and hold me tight. I love you. Acabamos de ouvir The Troggs com a faixa sensacional, um dos clássicos do rock and roll, Wild Thing. Wild Thing. Muito bom. Agora imagina isso tocando no CBGB, cara. Cara, eu não quero imaginar, porque eu não tive a oportunidade de ir ao CBGB. E como o CBGB, infelizmente, foi fechado. É uma pena. Quer dizer, o local histórico, o clube original foi fechado. Exatamente. É, eu não vou ter oportunidade. Isso me magoa, isso me entristece. Tava comigo! Calma, meu filho. Apesar de Troggs ser uma das minhas bandas preferidas, só de imaginar isso no CBGB, meu querido. Quer dizer, de imaginar qualquer coisa. O Orquestra de Caixinha de Fósforo no CBGB. Seria uma coisa extremamente interessante. Circo de pulgas no CBGB. Não, se bem que circo problema de pulgas era uma atração frequente, era uma atração permanente, né? Não, as pulgas estavam lá, o problema era organizá-las. Porque quando o fundador do CBGB abriu a casa, ele era músico, ele estava ferrado. Ele já tinha tocado com algumas pessoas e estava querendo abrir espaço. Ele achou o bairro mais furreca de Nova York para abrir o raio da casa. A casa sobreviveu 33 anos, cabalísticos 33 anos. Cabalísticos 33 anos e quanta história se passou por esse palco nesses 33 anos. Não, e a valorização que ele trouxe para o bairro ao instalar um clube de rock and roll que se tornou uma atração no mundo inteiro. Bandas de todo mundo queriam tocar no CBGB. Recuperou o bairro e não conseguiu manter a casa por conta de um safado sem vergonha, salafrário, que era o proprietário da casa e resolveu majorar o aluguel. aluguel em quase 600% na hora de renovar o contrato. É um absurdo. A gente vai contar essa historinha daqui a pouquinho, lá pelos blocos seguintes, porque aqui, nesse bloco, a gente está concentrando um pouco no início da casa. Isso. Quando ele ainda abriu, quando ainda era um bairro fudido, quando ainda era uma casa fudida e quando ele ainda tinha um bolso fudido. Foi nessa época, galera, que tocou Trogs em início de carreira, que acho que as primeiras pessoas ouviram Wild Thing, esse riff de Wild Thing, lá no CBGBs, né? Provavelmente, muito provavelmente. Trogs foi uma das bandas que começou no CBGBs, que eles começaram a tocar, o empresário da banda era o mesmo do The Kinks, que também tocou lá. E antes de sair dessa faixa histórica, nós estamos tocando uma promessa feita a vários programas aqui na Máquina do Tempo de tocar Blonde. É verdade, galera. Alguns ouvintes lá no início, lá desde os primeiros programas da Máquina do Tempo, ficaram mandando e-mails perguntando: vem cá, quando é que vocês vão tocar Blonde? Vocês vão tocar Blonde no próximo? Pô, vocês já fizeram ano tal, vamos tocar Blonde? Quando é que vocês vão tocar Blonde? Tá aqui! Pronto! Não havia lugar melhor para tocar Blonde do que nesse especial do CBGBs, e nós ouvimos Rifle Range, do primeiro disco de 76. Beleza. Banda essa, aliás, que também começou seus primeiros passos ali, totalmente desconhecida, lá no CBGBs e no Clube 51. Outro clube também histórico em Nova York. E o legal é pensar que a banda um dia se chamou The Stilettos. Stilettos, graças a Deus que mudaram o nome. Em homenagem à loura maravilhosa que cantava nessa banda, né, meu querido? Estamos falando... Debbie Harry. Estamos falando de Debbie Harry, ora essa. Que, aliás, mudavam porque os caminhoneiros, né? Caminhoneiro é sempre bom, né? Caminhoneiro e pedreiro. Aqui no Brasil é pedreiro. A referência universal, né? A referência universal, né? Passando ali, ô loura! Ô loura gostosa! Ô blonde! Pronto, aí ficou. E aí, já tem um nome aí. Olha! Eles se chamavam Stilettos, mas quando pisaram no CBGBs, já pisaram se chamando blonde. Que ninguém ia passar a mão na bunda do Stilettos. Por favor. Ia passar a mão na bunda blonde. Passa a mão na bunda blonde. Essa música é um patrocínio do Clube Irmão Caminhoneiro. Apoiado pelo Siga Bem Caminhoneiro. Apoiado pelo Siga Bem Caminhoneiro. Mas essa foi mais uma banda que, porra, estourou, virou um ícone nos anos, principalmente nos anos 80, né, cara? Blonde é uma referência do pós-punk New Wave dos anos 80, direto. E também muito do rock pop, um pouco pop, né? Um rock alternativo dos anos 70. Veio aí, Blonde carregou muito essa carga. Eu me sinto meio mal, hein? De dar essa informação, inclusive em público, para toda a rede mundial de computadores, mas eu pouco conhecia de Blonde. Na época que Blonde começou a tocar muito, eu ainda estava ligado com os punks. Eu estava começando a ouvir os punks. Então, para mim, não houve pós-punk. O punk emendou direto com o rock Brasil dos anos 80. Certo. E não houve um pós-punk para mim. O pós-punk veio muito depois com a história dos góticos. Aquele babu. Eu acho, né? Você pode ter uma outra opinião, querido ouvinte. Tá, com certeza. Mas o bom da Máquina do Tempo é aqui que cabe todo mundo, cara. De farofeiro a punk, tá todo mundo dentro do mesmo carro. Falando em punk, eu quero gravar um especial de punk com o Flávio Soares, aquele safado que insiste em dizer que não foi punk. Aqui é mentira. Eu sei que é mentira. Eu vi ele de argola, corrente, eu vi. Olha! Passageiros dessa Máquina do Tempo, informação aqui de primeira mão. Carrá já viu Flávio Soares do Papo de Gordo, de Coturno, argola e moicano. Corrente! Corrente! Indo pra show de Ratos do Porão, Sepultura, Olho Seco, Cólera. Olha aí, lá no Aeroanta. No Aeroanta, claro. Casa de espetáculo São Paulo maravilhoso, que era a garagem, o pessoal tirava os carros pra fora pras bandas tocarem. Olha aí. Isso não tem a ver com esse programa. Vamos cortar essa merda. Vamos voltar pro CBGBs, né, cara? Isso. Antes disso, nós ouvimos o que, Carrá, que você escolheu? Pois é, ouvimos Lou Reed, um dos caras mais importantes da história da música norte-americana, com uma das músicas mais conhecidas dele aqui no Brasil, que é Walking on the Wild Side. Fundador de várias bandas, participou de várias formações importantes, uma das músicas mais conhecidas dele em todo o mundo, clássico. Você sabe de quando que é essa música? Isso deve ter sido pra depois do Velvet Underground, muita coisa. Pois é. Porque o Lou Reed, ele começou tocando com Velvet. Também no CBGB. Também no CBGB. O Lou Reed, ele é um dos caras mais importantes da música americana. É, não só pela forma dele fazer música, mas com as pessoas com quem ele tocou, com os trabalhos que ele executou ao longo de toda a carreira. Ele continua tocando ainda hoje. Sim. Um dos grandes referenciais da música americana. E o CBGBs representa muito pra ele, né? É, ele chegou, ele tocou com uma banda com a qual ele começou a carreira no próprio CBGB, uh-huh. E retorna depois na carreira solo dele também, buscando, trazendo muita gente pra ouvi-lo no CBGB. Certo. É, ele ficou grande demais pra ficar com a banda e acabou abrindo, mas isso acontece nas melhores bandas. O legal é mostrar que, mesmo depois dele ter feito um puta sucesso com o Velvet Underground, depois de partir pra carreira solo já consolidado, já como uma estrela, é legal ver o Lou Reed voltando pra aquele mesmo palco sujo, nojento, pé sujo do CBGB, pra mostrar o trabalho dele solo que ele tava começando agora, né? Se não me engano, o Open on the Outside é uma das primeiras músicas da carreira solo dele. Isso. O Lou Reed, inclusive, foi um dos primeiros grandes músicos, vamos dizer assim, uhum. a voltar a tocar no... Quer dizer, a voltar a tocar no CBGB. Já grande. Aham. Uhum. Vamos esquecer que ele começou a carreira lá, tá? Certo. É, o primeiro grande... Dos primeiros grandes a botar o pé no CBGB foi o Lou Reed. Foi o Lou Reed. Que começou a puxar pessoas que vinham de outros lados do planeta, como... Pistols, uma galerinha gente boa que a gente vai falar mais pra frente. Exatamente. Até então, o CBGB era um lugar para bandas praticamente desconhecidas e iniciantes. O pessoal tinha medo de tocar no CBGB. Tinha medo de entrar naquele bairro. Aquele lugar escuro. Aquela sucursal do inferno. Horrível. O CBGB, eu sempre ouço falar do CBGB, vejo documentários, vejo fotos, etc. Eu vejo o CBGB muito como, muito semelhante ao Garage aqui no Rio de Janeiro, ao Caverna lá em São Paulo, ao Aeroanta também lá em São Paulo. Todos esses lugares que são derrapado, onde muita banda começa, dá os seus primeiros passos nesses lugares. O CBGB é um desses lugares onde muita gente comeu. Foi a gênese de muita coisa legal. E o pessoal que toca lá guarda uma lembrança carinhosa, né? Não só porque o dono do CBGB era um cara... Gente boa pra caramba, gente o Hilly Crystal. Gente boa pra caralho. Bem intencionado, gente boa, honesto. Os poucos caras que pagavam em Nova York pra bandas conhecidas tocarem. Isso cativa muito quem tá começando a carreira. Você que teve banda, eu também. Entender o valor de uma pessoa que dá o primeiro empurrão, abre o primeiro palco pra você e fala: vai lá, meu irmão, chama a tua galera que a gente vai fazer a noite do cacete aí. Pô, isso tem um significado maravilhoso, cara. E realmente tinham noites que eram maravilhosas. Ninguém apostava em bandas que tocaram lá e tiveram sucesso mundial. Uma delas é a banda que abriu esse bloco, Television, que tem uma importância enorme na história do CBGB, porque foi com essa música, See No Evil, do disco Mark Moon, de 77, que eles abriram, eles foram a primeira banda a pisar no palco do CBGB, a primeira banda a tocar a primeira noite depois que o CBGB abriu as portas. Provavelmente eles não tinham noção da proporção que isso ia tomar. Ninguém tinha, maluco. Ninguém tinha. Naquela noite de 1973, ninguém tinha. Nem o Hilly Crystal, nem o pessoal do Television, nem a Patti Smith, que tocou uma semana depois. É, ninguém tinha noção de que o CBGB ia tomar a proporção que ia ter e que essas bandas teriam a proporção que iriam ter anos mais tarde. Quando o Television lançou esse disco em 1977, os caras estouraram um absurdo com músicas que eles tocaram lá em 1973. Pela primeira vez, guitarra desafinada. Pra quem toca aí violão, guitarra, sabe do que eu tô falando? O equivalente àquelas guitarras tonante. Ai, né? Isso dói, cara. Eu tive uma, você sabe disso. Eu também, quem não teve? Meu Deus do céu, a vida é podre. Mas tem saída. Viu, gente? Então é isso, galera. Television, vocês ouviram os primórdios, vocês ouviram a primeira música a tocar a primeira noite do CBGB com a primeira banda, Television. Guardem esse nome. Ai, que inveja, eu queria estar lá. Em qualquer dia, não precisava ser nesse primeiro dia. Qualquer dia. Dia da limpeza, já tava bom. Outro dia muito importante, a gente vai falar agora do próximo bloco, tocando mais uma escolha sua, cara. Pois é, eu fiz a maldade de começar esse bloco com Velvet Underground. uma das bandas que participou Lou Reed, de quem acabamos de falar agora. Eu vou começar com Velvet Underground no próximo bloco, com a faixa Sister Ray. Vamos curtir o som, então? Exatamente, então vamos de Velvet Underground com Sister Ray na Máquina do Tempo. We'll be right back. police. They come and take me for a ride, ride. Oh, but I haven't got the time, time. Hey, hey, hey, she's been sucking on my ding dong. She's been sucking on my ding dong. Oh, now you're just like this racing. I'm searching for my main line. I couldn't hit it sideways. I couldn't hit it sideways. Oh, not just right. Oh, just right. Oh, just right. Oh, just right. Oh, just right. Oh, just look in a man's face a thousand times all across the country. All I can tell you, friend, is you'll get over her. Run away. Oh, oh, oh. She was supposed to go over in that wagon. And now I may have seriously altered history. Well, everybody's heard about the bird. Ha ha ha! Estamos de volta e nós acabamos de ouvir The Cramps. Vocês, ouvintes do Máquina do Tempo, já sabem que eu me amarro nessa banda. Não podia faltar The Cramps aqui no especial do CBGBs, que foi mais uma banda que começou lá naquele palco. Uma forma de fazer rock and roll, psycho rock and roll, completamente alucinado, com pessoas de corpetes, meias na cabeça, penteados estranhos. É, e um psychobilly de primeiríssima qualidade. Não existe disco ruim do Cramps. Você que bebeu pouco. Exatamente. E nós ouvimos a faixa Surfing Bear do primeiro disco da banda Greatest Hits, de 79. Olha aí, mais uma banda que começa tocando lá em 73, 74, lá no palco do CBGB, e vai lançar o primeiro disco lá na puta que pariu depois. 6 anos depois. 6 anos depois. E outra, pra quem pensa que só Ramones regravou isso aí, toma essa gravação que é do caramba, cara. Ninguém faz isso com tanta classe quanto Lux Interior. Lux Interior e sua companheira. A sua belíssima esposa Poison Ivy. Poison Ivy. Poison Ivy, né? Poison Ivy. Poison Ivy. Enfim, a ruivona da guitarra. A ruiva gostosona, tá ligado? Que toca guitarra. Imagina, ruiva gostosona tocando guitarra. Ai, eu não quero outra coisa não, Octoque. Por isso que ele casou com ela. Tá que o pariu. Era tão apaixonado que roubava o sapato dela. Ah, é, ele tocava de salto alto. Ele tocava negócio, de salto. Roupas de... Vinil colado. Vinil colado, parecia um sadomasoquista. E era. Era mesmo, né? Era. Poxa. O que tu acha que esse casal fazia fora do palco e até mesmo nele? Não, nele, eu imaginava, pra mim, aquilo era encenação. Coisa de artista. Cara, a gente tá falando do casal que fez uma turnê por todos os Estados Unidos pra conhecer lugares onde os serial killers matavam e escondiam suas vítimas. Tá, depois dessa, aí eu passo pra banda anterior. Cara, essa faixa que vocês acabaram de ouvir, Surfing Bird, vocês provavelmente devem conhecer com a gravação da banda anterior, Ramones. The Ramones. The Ramones! E a gente tocou um dos... O clássico. O clássico, você diria o clássico? Eu diria o clássico, cara. Uma banda que grita hey ho, let's go e fica tão gravado na nossa cabeça. Como assim não é clássico? É o clássico, cara. Perfeito. Agora imagina, Blitzkrieg Bop dos Ramones, maluco, gritado a todos os pulmões, no CBGBs, lotado, batendo cabeça, puta que pariu. Eu tive essa experiência no Canecão aqui no Rio de Janeiro. Nós? No dia que jogaram a bomba de gás lacrimogêneo. Sim! Dentro do show. Pô, no meio do show, show caro, bom pra caralho. Um babaca de um careca veio jogar uma bomba de gás lacrimogêneo no meio do show. Mas eu ouvi Blitzkrieg Pop, gritei, me joguei, me escandalizei. E eu fico imaginando naquele palco, o palco-templo do CBGB. Eu tô quase chorando. Eu também. Eu tô quase chorando, cara. Imagina, Joe Ramone, pô, os quatro, né? Os clássicos. Joe, Johnny, Mark, Didi ali no palco, totalmente desconhecido. Joe Ramone tímido, fechado, né? Ele sempre foi, ele sempre dizia que ele era um cara tímido pra caramba. Ah, ele era tímido tanto que ele se escondia atrás do cabelão, dos óculos, do personagem que ele montou pro palco. Exato. Mas eu fico, antes dele montar o personagem, ele tá começando a tocar, eu ainda não tenho personagem, eu nem sei que banda é essa ainda. Imagina, o cara cru, cheio de vontade e disposição, puta. E antes das drogas destruíram também, né? É verdade? O cara ainda tava inteiro? O cara pulava, o cara... Mosh! Que sonho que seria dar um mosh no palco do CBGB. A gente agora tem uma remota esperança, né? Do CBGB, ele fechou em Nova York, mas ele se transformou numa franquia. Exatamente, a primeira loja dele, inclusive, foi aberta em Las Vegas. Viva Las Vegas. E viva Las Vegas. Agora cabe a gente aqui no Brasil achar um empreendedor pra trazer essa marca importantíssima pra cá, pro Brasil. Se a gente traz essa marca hoje pro Brasil, a gente se torna o eixo central do rock and roll da América Latina, cara. Fatalmente. Se bem que eu tenho um pouco de medo dessa história de franquia, cara. Eu tenho medo do CBGB. Quer dizer, já perdeu. Não tem jeito. Não, ele já perdeu a magia. O que era não volta a ser. O que era não volta a ser. Mas eu tenho medo de diluir tanto o CBGB transformando numa marca, sabe? Em todo mundo. Vai ficar igual o Hard Rock Café, que de rock não tem nada. Ah, não, só as paredes, né? Só as paredes do Hard Rock que contam aí alguma a coisa. História. A né? História, é. Mas você vai parar pra ouvir nos palcos do Hard Rock ao redor do mundo, você não vê nada muito diferente das bandas covers que a gente ouve em qualquer boteco aí da vida. Exatamente. Independente de tudo isso, nós estamos falando do bom e velho CBGB. Aquele CBGB moleque. CBGB moleque. CBGB raiz. CBGB. CBGB de várzea. Ramones dispensa apresentação, né? A gente tá falando de Ramones aqui no iniciozinho de carreira. A gente tá falando de praticamente da transcrição pros Estados Unidos do que foi a história daqueles quatro inglesezinhos de Liverpool dentro do Cavern Club. Mas o Cavern Club só revelou os Beatles. Exatamente, por isso que o CBGB é muito mais importante que o Cavern Club pra mim. Pois não, certamente. Certamente, porque o Cavern Club só revelou os Beatles e aqui ele revelou Ramones, Cramps, Television, Lou Reed, Trogs, Blondie e muitas outras que a gente vai tocar, entre elas a banda que tocou imediatamente antes. Eu estou falando de Talking Heads. Isso mesmo, Talking Heads. Tem gente que gosta. É fato que fez a sua história, principalmente nos anos 80, Talking Heads. E o mais curioso, Talking Heads, com essa música aqui, que nós ouvimos, Psycho Killer, do disco Talking Heads 77, foi com ela que eles abriram o show do Ramones. Eu vou te falar, eu gosto tão pouco de Talking Heads que acho que esse disco, Talking Heads 77, não pertence aos Talking Heads. É de uma outra banda melhor. Pelo menos desse som você gostou. Desse disco eu gostei. É pra frente. Aí é papo pra outro. Começa David Byrne a fazer suas invenções. Enfim, depois eu falo a respeito disso. Tá num outro programa melhor a respeito. É, num outro programa onde a gente tocar Talking Heads nos anos 80, a gente volta a falar de Talking Heads e fala das suas opiniões. Independente das pessoas gostarem ou não, não tem jeito, cara. Foi no dia 8 de junho de 75 que pisaram no mesmo palco, cara. Talking Heads e Ramones no CBGB. Talking Heads abrindo o show. Ninguém conhecia essa porra dessa banda lá, né? Os caras tinham começado a tocar, a ensaiar 2 anos antes, e era só o David Byrne e o baterista, né? Depois a namorada entra pra tocar no baixo, etc. E assim vai formando a banda. E o primeiro showzão deles. Primeiro showzinho. Ah, showzão não, showzinho. Não, showzinho não. Pra eles já era showzão. Tô começando carreira. Vou abrir pra Ramones. Pra mim é o maior show do mundo, cara. Pô, não. Se bem que Ramones naquela época era tão anonimato quanto eles. Pensa nisso. É, realmente Ramones ainda não tava lá essas coisas. Ah, a divulgação dos Ramones nessa época ainda não existia, é verdade. Exatamente. O Ramones podia ser a banda mais famosa da rua. Perfeito. Aquela da rua de cima e da rua de baixo, que os caras são bons pra caralho. Exatamente, né? Só o pessoal da rua de cima e da rua de baixo ouvia falar de Ramones na vida. E o Talking Heads nem isso. Porra, vamos abrir show da banda mais famosa da rua, maluco. Que maneiro. Vai dar gente pra caramba. Vai dar gente pra caramba, mas 50 pessoas. Uau. Peraí, mas sem contar a mãe, a irmã e a avó. É, caraca. Realmente me lembro o Garage. Imagino que o CBGB tenha visto, como o Garage viu, alguns shows tinha mais gente no palco do que na plateia, né? Ah, fatalmente. O próprio fato de ter Talking Heads e Ramones no mesmo dia deve ter tido mais gente no palco que na plateia. Eu não consigo pensar numa coisa mais improvável. Talvez Chitãozinho e Chororó abrindo pro Slayer. Alguma coisa assim, né? É que tu não gosta de Talking Heads, pô. É, não gosto mesmo. Então tá bom. Eu não sei se eu não gosto de Talking Heads, eu só não gosto do David Byrne e tudo que ele mete a mão. É algo a se pensar. Mas tudo bem, eu também não gosto de Bob Dylan. Então. Ah, tudo bem. Eu também gosto pouco de Bob Dylan. Eu gosto mais de ler o Bob Dylan do que... Gosto mais de ler e de ouvir outras pessoas tocando Bob Dylan do que o próprio Bob Dylan. O Bob Dylan, pra mim, é o Raul Seixas que não deu certo. É aquela voz fanhosa, cheia de problemas, cheia de defeito, mas ele não deu certo. Leandro Bucó, um abraço! Nós abrimos esse bloco com uma escolha canalha sua, né, Carra? Isso, a escolha canalha é Velvet Underground, uma das bandas que o Lou Reed tocou. Lou Reed que você ouviu no primeiro bloco. Sim. Eu transgredi uma das regras da máquina do tempo e trouxe duas faixas onde... no mesmo programa onde o Lou Reed participou. Uma com a banda Velvet Underground, tocava com a Nico, que era também uma excelente música, musicista, né? Também muito influente na história do rock. E eu trouxe o Velvet Underground, apesar de ter trazido o Lou Reed no primeiro bloco, porque o Velvet, ele fez um caminho diferente do Lou Reed, estabelecendo também a sua marca na história da música norte-americana. Apesar de ter o mesmo vocalista, né? Lou Reed, carreira solo, e Velvet Underground, são dois trabalhos praticamente completamente diferentes. Completamente diferentes. Depois que o Lou Reed separou, ele começou, ele enveredou uma raiz mais puxada pro folk, pro country. Uma música de raiz norte-americana. Uma música americana roots. Isso. E o Velvet continuou fazendo rock and roll. O rock and roll do Velvet influenciou várias... A aparição de várias maravilhas. Entre elas, o queridinho do Bucol, que é o David Bowie. O New York Dolls. Eu li uma entrevista do Iggy Pop falando da importância que o Velvet Underground teve pra ele. Olha. Se ele não tivesse ido ao CBGB, olha, ouvir o Velvet Underground, provavelmente ele não faria rock and roll. Provavelmente não nasceria Stooges. Daí, a partir dessas informações, você pode ter uma pequena noção da importância do Velvet Underground. E da importância do CBGB. Não, o CBGB, fora de questão. A gente está fazendo um programa especial, CBGB. A gente não faria se não houvesse uma importância fundamental dessa casa na história da música mundial. Agora, quanta podreira já passou pelo CBGB, hein? Podreira boa. Não tô falando só de coisa tosca, não. Deve ter tido muita coisa tosca ali. Deve ter tido muita merda tocando ali naquele palco que graças a Deus, não, a gente não chegou aos nossos ouvidos. Eu fico pensando na época do country, blues... Bluegrass, pra mim ficou, apesar da sigla importante CBGB, o que marcou pra mim foi o MFSD, porque foi quando começou a entrar o rock and roll mais pesado, começou a entrar o punk. O CBGB, por questões de localização e históricas mesmo, acabou se transformando no maior templo do punk rock no mundo. Bandas cruzavam o planeta para tocar no CBGB. E muita gente cruzava o planeta para assistir qualquer coisa que pisasse lá. Não, assim como tem gente que viaja já com o ingresso da Broadway, vai para assistir um espetáculo da Broadway, os roqueiros do mundo que viajavam para Nova York já compravam a primeira que pisei em Nova York, fechei o hotel... Ótimo, vou ao CBGB pra assistir um show de rock. Exato. Não interessa quem tá tocando. Eu quero estar lá. Eu vou sentar no balcão ali pra pedir uma cerveja e curtir um show do CBGB. Poxa vida, eu não vou poder ir ao CBGB. Vocês vão ouvir essa reclamação durante todo o programa. Eu não vou poder ir pro CBGB nunca mais. Mesmo que essa banda seja uma coisa tosca como The Misfits tocando Die Die My Darling na máquina do tempo. No! First, let me assure you that I'm alive and well. I've been living happily these past 8 months in the year Extraterrestrial from the planet Vulcan. It's my Nobody calls me Mad Dog, especially not some dooted up, egg-sucking gutter trash. Estamos de volta e nós acabamos de ouvir os Bad Boys da época nos Estados Unidos. Estou falando de Stooges, a banda que só começou por causa do Velvet Underground. Pois é, um dos integrantes do Stooges já foi citado no bloco anterior. Nosso querido Iggy Pop. Poderoso Iggy Pop, um dos melhores shows que eu já assisti na minha vida, inclusive. Olha só, Iggy Pop solo aqui no Brasil? Iggy Pop solo no Brasil, no Canecão, cara. Que maravilha, aquele pau de vira-tripa. Pau de vira-tripa tocando pra 50 pessoas, no Canecão. Você consegue imaginar o desperdício de espaço? Meu Deus. Mas vou te falar, foi um dos melhores shows da minha vida. Ele deu tudo que ele tinha, energia toda. Os 50 que estavam lá saíram 50 flutuando, felizes da vida. Um dia de muita chuva no Rio de Janeiro, de vez em passagem. Quase um cibidibe. É, eu e Benegão. Que maravilha. Eu vou te falar, provavelmente ele também tem grandes recordações desse show, viu? Olha só, você e seu irmão ali saindo leves, 10 quilos mais magro. A gente foi flutuando. Primeira vez que a gente subiu Santa Teresa voando. Pra quem não conhece, Santa Teresa aqui no Rio de Janeiro é um bairro em cima do morro. O morro inteiro é um bairro, dividido em várias partes, etc. Então a gente morava na parte mais alta de Santa Teresa. Imaginar voltar de Botafogo pra parte mais alta de Santa Teresa sem saber como é que você chegou em casa. E não estávamos bêbados, estávamos embevecidos. Agora imagina se Iggy Pop, com anos de estrada, faz isso aqui no Canecão pra 50 pessoas. Imagina a pilha que ele devia estar em início de carreira jovenzinho no CBGB. Flor da juventude, hein? A explosão deve ter sido... Eu não quero nem pensar, eu não vou nunca mais ao CBGB mesmo. Ai, ai... Mimimi, que eu não vou mais me dividir, que dividir não dá mais a merda, Pois é, mimimi. Eu entrei pro clube do mimimi. Falando de estúdios, nós estamos falando de uma das bandas mais influentes do punk americano. Nós já tocamos umas duas ou três músicas de estúdios aqui no Máquina do Tempo. Já contamos muito das histórias dele. Não tem mais nem o que falar aqui de estúdios. Principalmente, pelo menos dessa época, dos estúdios enquanto banda. A gente já falou aqui que eles brigavam pra cacete. O tempo todo. Mais que o pessoal do Police. Gravavam disco sem um olhar pra cara do outro. É, era uma coisa. Tinha umas coisas esquisitas. Eu não sei como é que eles conseguiram durar tanto tempo. Eu não sei como é que eles conseguiram gravar. Gravar o primeiro disco. Primeiro até fácil. E o segundo. Mas era incrível como a magia do palco mudava tudo, cara. Os caras subiam no palco, tosco, uns instrumentos totalmente desafinados, sem nenhuma perícia pra saber tocar, pra fazer qualquer merda além de barulho. E os caras subiam e faziam um puta show de fazer a galera pirar. E eles só eles sabiam um quarto acorde, né? Não eram as bandas que só faziam três acordes. Eles sabiam um quarto acorde. Qual era o quarto acorde? Solta a mão e blé, pronto. Esse. É um acorde solto. Então o CBGB começou como uma casa para tocar a música mais tradicional americana. E com o passar do tempo eles começaram a eles foram migrando para um rock cada vez mais pesado, uhum. Até que chegamos ao punk rock no finalzinho da década de 70, quando o CBGB já estava próximo de completar o seu, sua primeira década. As bandas que começaram a tocar nesse período punk, uma que se destacou foi Agnostic Front. O nome é maravilhoso. Queria eu ter batizado a minha banda com esse nome. Agnostic Front, que nós ouvimos imediatamente antes dos estúdios, tocando a música It's My Life. Cover dos Do Animals, não é isso? Isso. É um cover que é um cover bastante transformado. Vocês devem ter reconhecido alguma... Essa música me lembra alguma coisa que eu conheço, mas eu não sei exatamente o que que é. É exatamente isso. Bom, muito Agnostic bom. Front é uma banda formada em Nova York, lá nos subúrbios de Nova York. Vizinha ali do CBGB? Não, vizinha do CBGB. Outra banda que também se formou em função do CBGB, né? Olha aí! Em função dos integrantes do Roger Miret e do Vini Stigma frequentarem o CBGB. Eles eram punks frequentadores do CBGB. Exatamente. Bicho, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Os caras estão indo assistir. Isso já anos depois do CBGB tá no ar, né? Aham. Já estamos falando aí de uma década de CBGB aí na estrada. A gente já tá falando de um período em que as bandas que iniciaram o CBGB já gravaram e já se tornaram referências. Uhum. E aí o sujeito vai lá atrás, já atrás de uma história recente, mas já é história, uhum. E absorvendo as vibrações físicas daquele lugar maravilhoso, ó, vai acabando se convencendo, eu tenho que formar uma banda. Eu tenho que tocar aqui. E tenho que tocar aqui! Aqui! Felizmente, esses rapazes conseguiram. E se tornaram, aí eu vou cair de novo na referência, papapá. Mas hoje a gente só tá tratando de referência aqui, meu irmão. A gente tá falando de uma casa referência, com bandas referência e músicas referência. Então o Agnostic Front, ele acabou se tornando um dos marcos do punk rock planetário. Eu, no saco, eu coloco três assim, pra não esquecer nunca. Uhum. Agnostic Front, Sex Pistols e Clash. O mais fácil, o mais rápido, uhum. E mais significativo. De bandas punk porrada aí pra... Porradão mesmo, bicho. Punk porradão. Na época o pessoal ainda... tentando classificar se era hardcore, se era hard rock, até surgir a etiqueta do punk, esse tipo de música ficou muito solto. Agnostic Front começando por causa dos palcos do CBGB. Enquanto isso, do outro lado do oceano, vinha uma banda já famosa pra tocar lá no CBGB, não é isso? Pois é, pra mostrar no grande palco do punk por que eles se tornaram grandes. Estamos falando de Sex Pistols, a banda formada na loja do Malcolm McLaren por uma conveniência comercial. Por isso, aí eu levanto aqui novamente a polêmica que eu levantei trocentos anos atrás em outro programa do Máquina do Tempo. Podem me bater que eu aceito a porrada e dou de volta. Sex Pistols matou o punk. O Sex Pistols é que, na verdade, não foram Sex Pistols, né? Foi o Malcolm McLaren, um empresário que tinha uma loja chamada Sex Pistols. Uh-huh. Tinha uns garotos que andavam na loja comprando disco. roubando disco. Ele pegou e falou: cara, vocês não vão fazer, vocês fazem a banda. Eu dou o nome da loja pra vocês fazerem a banda. E sou o dono da banda, claro. É óbvio. E os garotos pobres, mas querendo fazer, toparam fazer a banda. Tá bom, a gente tem o nome da tua loja. Só que o nome da banda foi muito maior que o nome da loja. O Malcolm McLaren fechou a loja e foi viajar com os caras. Então o Malcolm McLaren apertou o gatilho e o Sex Pistols é a arma que matou o punk. Graças ao Sex Pistols, essa ascendência do Sex Pistols e a visão comercial do Malcolm McLaren, que acabou aparecendo no final da década de 70, começo da década de 80, o tal punk de boutique. É o sujeito que vai na boutique comprar um jeans rasgado, estrategicamente rasgado. Ele não usa até gastar, como o punk original fazia. Exato. Ele compra rasgado. Nossa. Pelo poodle do Yerkovitch. Faz moicano no poodle. Sabe, esse tipo de coisa. E vai andar na Rodeo Drive. Independente disso, só pra pontuar, nós tocamos antes de Agnostic Front a música Pretty Vacant, do disco Live at 66 Club, lá do Sex Pistols, que eles gravaram ao vivo. O disco já estava fazendo sucesso na América quando eles vieram, né? O Sex Pistols já estava estourando na América, já estava estourando no mundo quando eles vieram tocar aqui no CBGB. Aqui no CBGB, olha só, eu já tendo intimidade com a casa, olha aí. Aqui no CIB? Aqui no CIB. Não é aqui. É lá, e a gente nunca vai ter a chance de ver isso. Que eu tô aqui, mimimi. Eu já fiz esse mimimi nesse bloco, né? Vou guardar o mimimi pro próximo agora. E antes de Sex Pistols, Ok Tok, por gentileza. Por favor, eu tenho orgulho de trazer aqui Misfits tocando Die, Die, My Darling, do disco Earth AD de 83. Porém, eles já tocavam essa música lá em... No começo dos anos 80, finalzinho dos 70, essa música já fazia a galera bater a cabeça. Aliás, tenho muito orgulho aqui de trazer, depois de tocar duas músicas do Glenn Danzig aqui no Máquina do Tempo em sua carreira solo, eu estava devendo e aqui estou eu cumprindo. Finalmente estou tocando aqui a banda que deu origem à carreira de Danzig, pra mostrar como é que ele fazia, como é que ele era realmente um Elvis gótico, como eu gosto de chamá-lo. Muito bom, hein? Muito bom, Elvis gótico, muito bom. Elvis gótico. Ah, depois, cara, bem mais tarde é que eu vim a descobrir que a minha referência não tava de toda errada. Eu lendo a respeito dos Misfits, pra quem nunca viu o visual dos Misfits, eles entravam no palco com uma maquiagem de zumbi, né, toda branca, com olheira preta, aí eles faziam um estupete caindo aqui no meio do nariz, até o queixo. Parecendo zumbi mesmo, parecendo aqueles filmes de zumbi do Jorge Romero, né? E aí que eu vim a descobrir, cara, por que que eles faziam isso? Eles se fantasiavam de zumbis do Elvis. Oh. Todos eles eram zumbis do Elvis. Por isso aquele tupetão enorme que ficava caindo aqui até o peito, mais ou menos, quase. Caraca, eu não sabia dessa, maluco. E eu achava que conhecia esse negócio, hein? Tá aí a referência, cara. Então por isso, cara. Glenn Danzig cantando como se fosse um Elvis gótico. A banda toda fantasiada de zumbi de Elvis. Tocando coisas toscas relacionadas a filme B de terror, etc. Como Die Die My Darling e outras como a clássica Mama Can I Go Out and Kill Tonight. Eu posso ir lá fora matar alguém, mamãe. Engraçado que as referências, parando agora pra perceber, durante a gravação, eu percebo que Misfits e Cramps têm muitas referências comuns, né? Sim! Essa sim. Questão dos filmes B. Do visual trash, terror. Trash, terror, exatamente. Esse visual, né? Terror ou terrir. Essa coisa é tipo o Zé do Caixão, né? O Zé do Caixão acelerado, né? O Zé do Caixão acelerado, exatamente. Enquanto o Cramps fazia um rockabilly, o Misfits fazia um pancão. Mas as referências de filme de terror, zumbis. Mas não esses filmes de terror que nem a gente vê hoje, de não, Jogos Mortais, etc. Filmes do Bela Lugosi. Filme da Lugosi. Do Roger Corman. Do Romero mesmo, exatamente. Essa coisa trechona que a gente vê, que a gente via na sessão cine trash da Bandeirantes, apresentada pelo Zé do Caixão. Tipo o Doutor Morte, A Noite dos Coelhos, Assassinos, por aí vai. Essas coisas trecheiras. Eu me lembro das grandes referências, né? Ataque dos Tomates Assassinos. Plano 9 no Espaço Sideral. Exatamente. A cultura de filme B, filme Z, trash, etc. Muito delas, pelo menos a parte musical, começou ali no CBGB também. Isso tinha a ver com punk também, porque eram filmes de baixo orçamento. Uhum. Que levavam muito em consideração a máxima do punk, que é o do it yourself, né? Exato. Faça você mesmo, não espere que alguém venha fazer por você. Levanta e vai fazer. Você só sabe três acordes? foda-se, vai lá e faz os três acordes. Toca os três acordes. Inverte, inverte de um lado, inverte do outro. Não tem muito o que inverter também, mas te vira, com três acordes você faz um disco. Aí toca no CBGB. É, meus queridos, e vamos agora para o nosso último bloco, né? Último, porém não menos importante. Nada menos importante. Vamos começar esse próximo bloco com uma das bandas que vocês provavelmente deverão achar improvável de ter tocado no CBGB por conta da sua influência mais funkeada, mais cheia de groove, que é o que todo mundo conhece dessa banda, mas eles começaram dando porrada, e muita porrada. E que porrada! Estou falando de Living Color. Vocês vão vir com a belíssima, maravilhosa, lírica. Lírica! Time's Up, na máquina do tempo. Pastor, que seu Deus vai cantar do passeio. Butthead. is rich or of you. Well, you'll learn how to really get in your back for the full of racism. Some nation soul to steal your son, and you had to skewer it on a stake. And now you can go where people are one. And now you can go where they get things done. People dress in black. Need a holiday in Cambodia where your kids have to cry. Estamos de volta! Uhul! Estamos de volta, senhoras e senhores, depois de ouvir uma das faixas que eu mais gosto dessa banda. A banda simpática chamada Dead Kennedys, em homenagem, obviamente, ao presidente norte-americano que tomou um tiro na cabeça, ao irmão dele que também tomou um tiro, e ao mais recente, o senador Bob, que morreu de câncer. Ou seja, não tem nada mais inútil que um anjo da guarda da família Kennedy. Você sabe que o anjo da guarda da família Kennedy provavelmente é um Lincoln, né? Voltando aos CBGBs, nós ouvimos Holiday in Cambodia! Uma crítica feroz contra a guerra no Camboja. Uma crítica debochada e feroz. Coisa que o Jello Biafra, o principal autor das músicas dos Dead Kennedys, gostava de fazer. Criticar os fila da puta que estão no poder. As tomadas de decisões erradas que o governo americano fazia. Ele comprou uma guerra com o presidente Reagan por conta de várias... Por conta dessa questão truculenta dos republicanos que insistem em dar primeiro com um big stick na cabeça dos outros. Isso tudo encontrou no palco do CBGB uma plataforma de divulgação, de protesto, de tudo isso. Dead Kennedys é uma banda que vem lá do outro lado dos Estados Unidos. Eles vêm da Costa Leste, eles são de Los Angeles. Começaram a fazer o rock deles, muita crítica, que acabou fascinando a população da Califórnia, que é naturalmente uma população mais anarquista, né? Uhum. Apesar de terem elegido Schwarzenegger, eles têm uma cultura de contestação. Uhum. A Califórnia foi ponto de lança de vários movimentos importantes, não só na música, mas também nas artes plásticas, no cinema. O cinema como indústria nasce lá. Hollywood, Califórnia, não precisa dizer mais nada. Pois é. Dead Kennedys nasce com um anúncio do jornal. Um guitarrista procura um vocalista. Aí aparece um maluquinho chamado Eric Boucher. Olha aí. Respondendo o anúncio. E aí eles começam a fazer música e ele já tem uma visão política muito forte. Durante esse processo do vamos fazer as músicas, vamos ensaiar, ele muda de nome. Ele muda para Jello Biafra. Eu voto nesse cara, hein? Ah, mas ele foi candidato a prefeito em São Francisco. Não, eu votaria nele pra presidente dos Estados Unidos, fácil. Você sabe que ele chegou em quarto lugar na votação, né? É mesmo? É. Concorreram 20 candidatos naquela eleição. Pra variar, os dois mais fortes, republicano e democrático. Democrata, mas os outros 300 partidinhos pequenos que ficam escondidos lá no processo eleitoral norte-americano. Ele se candidatou pelo Partido Independente, o mesmo que depois lançou Ross Perot para presidente, etc e tal. Olha isso. E foi o quarto colocado. O slogan de campanha dele era coisa maravilhosa, né? Apocalipse Now, Jello for Mayor. Com um slogan desse, tu não votava no cara desse? Perfeitamente. Então, Dead Kennedys vem muito em função da personalidade do Jello Biafra. A banda teve vários problemas com a justiça americana por conta da contracapa de um dos discos deles, chamado Frank and Christ. Uma mistura de Frankenstein com Jesus Christ. Exato. Esse disco no encarte, ele tinha uma série de ilustrações de pênis, vaginas. Olha que bonito. E os conservadores americanos meteram essa banda num processo de 2 anos. Putz. 2 anos na justiça, porque eles estavam ofendendo a moral do povo americano. Ai, meu Deus. E a resposta do Jello Biafra é a seguinte: bicho, tá no encarte, dentro do disco, faz parte da proposta estética, artística do trabalho. Se você não gostou, não compra. Você não é obrigado a ver o que tem dentro do disco. Graças a isso, eles se safaram do processo, mas inventaram o famoso selo do Parental Advisory, informando que, a partir daí, discos que têm conteúdo de violência, sexo e drogas passaram a ter aquele selinho simpático das autoridades americanas dizendo: cuidado, consuma por sua conta e risco. Olha só, aquele famoso selinho do Parental Advisory veio por causa do Frank and Christ do Dead Kennedys. Pô, depois do processo que eles tiveram, por que não? Outras bandas provavelmente passariam pelo mesmo processo. Sim. Eu não concordo com a ideia da censura, mas o selo de aviso eu acho relativamente razoável. Foi nessa época do Frank and Christ que eles pisaram no CBGB? Não, eles já tinham pisado antes lá no CBGB. Foi com Fresh Fruit. É, Fresh Fruit for Who? Rotten Vegetables. Isso, muito obrigado, Actuar. Provavelmente é um trocadilho em inglês que eu não consigo fazer. 1980, né, cara? Quando eles... O primeiro e mais importante disco da carreira do Dead Kennedys, né? Exatamente, começando nos anos 80. E nessa época aí, então, o CBGB já era o CBGB. O que valia se cruzar o país inteiro pra tocar lá, né? Né? Ou pra assistir, ou pra tocar. Ou seja, a banda, por mais tosca que fosse, se estava no palco do CBGB, valia alguma coisa. Nessa época, já era importante tocar no CBGB. O CBGB já era um trampolim. O bairro onde o CBGB foi instalado já começava a sentir as melhorias na frequência do público. Uhum. Outras lojas abriam em volta, café, restaurante, pra abrigar o povo que ia no CBGB, e isso vai enriquecendo o bairro. Outra banda que enriqueceu para caramba o CBGB e o bairro em si foi The Clash, que também já veio na onda do CBGB, é o trampolim. Exatamente, The Clash, que logo no seu primeiro disco trouxe I Fought the Law, clássica I Fought the Law, que todo mundo já bateu cabeça com isso, meu Deus. Quem não bateu cabeça com isso, que atire a primeira pedra. Em mim, não. Agora imagina, The Clash, início de carreira, querendo fazer o seu trampolim também. Trampolim não, porque eles já faziam, eles já estavam estourando na Inglaterra com esse primeiro disco. Eles tinham uma fama relativa na Inglaterra, né? Eles já tinham uma fama bem, bem bacana. Depois que os Pistols tocaram no CBGB, uh-huh, e o CBGB fez o movimento do voo subir, eles vieram na esteira do Sex Pistols como a outra banda punk da Inglaterra. Exatamente. E a partir da apresentação do CBGB é que eles começam a ganhar o mercado americano. Tô chegando aqui, através do CBGB, os americanos prestam atenção nessa banda estranha, que apesar de punk, traz uns sons de reggae, de ska, um pouco pop, talvez. É, o pop foi mais pro final do Clash, a fase do declínio do Clash. Né? Lá na época do Rock the Casbah e coisas assim. Exatamente. Aqui eles ainda são punk, aqui eles ainda estavam construindo aquele que seria o fantástico London Calling, que é um marco da história. Discografia básica necessária, bicho. Ele é fundamental para a história do rock como a gente conhece hoje. Exatamente, para a história da música como a gente conhece hoje. A gente já tocou London Calling aqui, a gente já rasgou seda mil aqui por causa do London Calling, vale a pena. E, cara, I Fought the Law, outra, né? Primeiro disco do Clash, é um clássico. Imagina, eu não consigo nem pensar nisso. Faltam-me sem chorar, palavras. Faltam-me palavras. Eu não consigo nem pensar em como é ver um show de The Clash início de carreira no CBGB. Eu já fiz meu mimimi nesse bloco? Não, ainda não. Eu nunca mais vou ver. A casa acabou. A casa caiu, bicho. A casa caiu. A casa caiu. Ah, é, bom, mimimi cumprido. Isso, mimimi cumprido, nós não vemos, mas outros brasileiros viram. Sim, inclusive já saindo do Brasil para a casa de shows mais importante do punk no planeta. A essa altura o CBGB já alcançava esse status. Estou falando da banda do nosso amigo João, o gordo Ratos de Porão. Traidor! Traidor do movimento é o caralho. Eu quero ver você fazer o meu movimento. Ratos de Porão, que o pessoal até brinca como o Octoc fez, traidor do movimento, mas eles deixaram de ser punk. Não deixaram. Não. Mudaram a forma de ser punk, vamos dizer assim. Eles partiram para um thrash punk, um over punk. Um hardcore punk. É, na minha opinião, eles extrapolaram. Eles foram a primeira banda a extrapolar o limite do punk, fazendo um speed punk. É um negócio que, bicho, você tem que ouvir os dois, três primeiros discos Ratos de Porão pra entender o que eu tô te falando. É essa música que a gente ouviu, escolhida, o título escolhido em homenagem ao bloco que contém o Dead Kennedys, foi a Igreja Universal do disco Só Clássicos. Só Clássicos! De Ratos de Porão. Nascida no ABC, formada por operários, motoboy, office boy, trash boy. É, o pessoal que tava mais embaixo na escala social resolve se juntar pra fazer uma banda de crítica. E, como não podia deixar de ser, pela falta de aulas de música na escola, canto orfeônico, as histórias todas da década de 40, de 30 e de 40. Três acordes. 1, 2, 3, 4. Engraçado, Ratos de Porão tem uma característica interessante. Se você ouve, só ouve, fica difícil você entender o que o Gordo tá cantando. Sim. Mas se você pega a letra, você percebe que ele está realmente cantando o que está na letra. Olha só. É impressionante. Com a legendinha e a bolinha pulando ali em cima, né? No velho estilo, siga a bolinha, você consegue entender o que ele fala. Pois é, mas tem que estar com a letrinha. Se não tiver com a letrinha, não entende não, viu, Gracinha? Mas a minha escolha pela Igreja Universal, não só pelo título, não só pela crítica, aproveitando que é um bloco interessado na crítica, mas também porque nesse disco dos Socráticos eu achei que fosse a faixa que tivesse mais audível a voz do nosso querido Gordo. Trabalho duro esse, hein? Trabalho duro, meu querido. Eu ouvi todos os discos do Ratos do Porão pra chegar nos Socráticos, que é no finalzinho agora, mais recente. Pra descobrir qual era a faixa que eu ia selecionar, cara. Então é possível que essa música ela não tenha sido tocada lá no CBGB, no show do Ratos, no CBGB. É possível que eles não tenham tocado essa música. Mas aqui, a minha primeira escolha, eu tô guardando para uma edição especial futura, se Deus quiser, com o Flávio Soares, né? O especial do punk com o Flávio Soares, já prometido nesse programa. Flávio Soares, o desafio está lançado. Aí eu vou ter que encarar ele como aqueles boxers fazem antes de lutar, não. É um desafio de peso. É, de peso com certeza. Vai balançar suas estruturas. Olha aí, galera. Muito bem, meus queridos. E antes dos Ratos, do pessoal da ABC, a banda mais improvável de participar desse agrupamento das bandas que tocaram do CBGB. Apesar deles terem tocado lá mais de uma vez, no começo da carreira eles tinham um direcionamento diferente do que o mercado mostrou pra gente. Eu tô falando de Living Color, que a gente conheceu como uma banda mais com mais groove, com mais balanço. É um hard rock com swing. E eles começaram com uma banda de porrada. E porrada, a primeira faixa desse bloco que a gente acabou de ouvir, Time's Up, é uma boa amostra desses primeiros trabalhos do Living Color. Com certeza, Time's Up do segundo disco deles, né, de mesmo nome, que foi lançado em 1990, mas lá pelos idos de 85, 86, mais ou menos, Living Color já tava trazendo essa porradaria toda que vocês ouviram aqui no início do bloco, lá no CBGB. Banda essa que, se não me engano, se não foi no CBGB, foi um outro clube em Nova York, que, inclusive, há poucos programas atrás, quando o Leandro Bucol tocou Cult of Personality, no programa de 1988, no programa 71, de 1988, o Leandro tocou Cult of Personality aqui e nós comentamos que foi o Mick Jagger que encontrou o Living Color tocando nesses lugares, tocando nesses botecos, nesses bares, entre eles o CBGB, e foi lá que ele descobriu, olhou para aqueles negão e falou: cara, esses putos têm talento, eu vou trazer esses caras pra vir tocar com a gente. Foi lá, galera, palco do CBGB, Living Color, mostrando que sabe tocar porrada. E porrada da grossa. Porrada da grossa, ali no palco do CBGB, de Nova York pro mundo. passageiros desta máquina do tempo, estamos chegando ao final desta viagem histórica pela origem, ascensão e queda do grande CBGB, formalmente batizado Country Bluegrass and Blues and Other Music for Uplifting Gourmandizers. Tudo que é bom, infelizmente, chega ao final. Mesmo que essa viagem tenha durado alguns blocos e músicas a mais do que o normal, mas valeu muito a pena, cara. Nós falamos aqui de uma meca do rock, do punk especificamente. De uma meca, de uma Jerusalém e de uma Roma. Tudo junto num lugar só, num bairrozinho de merda de Nova York, que infelizmente o bairro ficou valorizado demais, e inclusive outras questões, não foi, Carrá? O Hilly Crystal, quando ele fundou o CBGB, já falamos, num bairro pobre, etc e tal, ele fez um contrato longuíssimo. A permanência dele longo tempo no lugar valorizou o bairro, a ponto da ganância, o proprietário ficou ganancioso, cara. Uhum. O bairro valorizou. Agora eu quero quadriplicar o valor do aluguel. Pelo amor de Deus. Eu vou fazer um aluguel, ao invés de fazer por mais 20, 30 anos, eu vou fazer por apenas 5 anos, de 5 em 5 anos. Não dá pra tocar um negócio desse jeito. Infelizmente, chegamos ao final também do CBGB. Exatamente. O CBGB, como nós conhecemos, como nós sempre ouvimos falar neste lugar mítico, fechou suas portas no dia 16 de outubro de 2006. Foi um dia triste, cara. Foi um dia que trouxe como último show uma das cantoras que abriu esta casa há mais de 30 anos atrás. Eu estou falando da poetisa e cantora e artista performática Patti Smith. Tenho orgulho de encerrar esse programa aqui com ela. Patti Smith, que aos 60 anos de idade, depois de fazer muita estrada começando ali no CBGB, foi uma relação de amor ao primeiro acorde entre esta cantora e este local. Ela teve a triste missão de fazer o último show da casa, onde o pessoal chorou muito. Há relatos de pessoas que entraram em prantos nessa apresentação. A gente traz aqui pra fechar esse programa em alto estilo, em alto astral, com a cerveja gelada na mão e o rock and roll e o punk nos ouvidos. Eu trago aqui a música Glória, de Patti Smith, na Máquina do Tempo. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Look at the window, see a sweet young fun, hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes. No. stadium, with 20,000 guns.